Paz do Senhor! Por que é que eu devo pedir para Deus entrar em mim através do seu Espírito Santo? No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 24, Deus ocupa todos os céus e toda a terra. Ninguém pode se esconder dele, porque ele é Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não. O diabo só pode estar em um lugar de cada vez. Ele não conhece nada além da sua derrota final e ele não pode nada além de matar, roubar, mentir. Se o diabo te procurar, onde é que ele vai te encontrar? Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.